Deus, não me pare respirar novos ares, pois apesar dos pesares cê me deu hectares, mais de mil paladares, ares, degustares o que ofereceu. Quantas vezes enxergamos enxergares, mares entre luzes, meio a esse breu. E o que se passa entre fumaças são espíritos vagando pelo luxo. É uma carta que eu sempre quis fazer pra suportar todas as dúvidas que eu tive sem saber com quem contar. E por que te idolatrar se depois que o ser pecar, todos dizem que já era e nem tem mais por que rezar. A minha fé move meus pés, pode parar. Se eu movesse montanha, ia ser creche pra estudar. Pois minha irmã não teve vaga sem dinheiro pra constar. E por que que outras de 10 tem iPhone pra falar? E eu não fiz de porra louca, língua solta pra julgar. Mas se é mestre tá no céu, tem que ter ideia pra trocar. Peço por favor que tire esses comandantes da terra. Senão tuas datas de Natal serão comemoradas em guerra. Ostentação move a nação, alienação, população movimentada e estagnada por um bando de cuzão. Cometa de falsidade, isso é um enfermo eclipse. De tudo que a Bíblia fala, eu só prevejo o apocalipse. E não demora pra chegar, não. Acredite quem quiser acreditar. A palavra foi escrita, a profecia foi dita. Vai de você ou não querer enxergar aqui. O mundo tá passando mal. Vejo mesmo quando abro o jornal. Tudo é tecnologia quebrada, continua igual. Prefeitura desistiu, tio, não olha mais pra cá. Desvia tanta grana que não dá nem pra contar. Bota preta, passa fogo, que trumpista cala a boca. Governo quer trembala enquanto a bala come solto. Apocalipse final vem conforme foi citado. Se tudo acaba sofrido, só pobre tá preparado. E sei que vem, vem sem dó. Dizem que viemos no pó, então pro pó voltaremos. Se perde tudo que temos, somos todos iguais quando se trata desse assunto. Quando a madame é enterrada, a grana dela não vai junto. E vamos apodrecer igual. Então vê se me respeita, que a rua contrato que a sociedade rejeita. Bater de frente com isso já faz parte desse ofício. Senhor, olhar por nós aqui nesses dias difícil, difícil. Foi bem longe daqui o tempo que fomos felizes. Me penetraram as raízes, me deixaram cicatrizes. Entre tantas diretrizes, nenhuma eu questionei. Mas todas malditas crenças, há muito já enterrei. Pecados eu enfrentei, até presenciei a derrota. Sentindo o gosto da vingança em plena sola da porta. E é foda, né pai? Quando já tamo da dança, mal te trata igual pernil, só enchendo sua pança. Pagarei com as moedas que corromperam Judas. O mal feito por profetas que aplicaram falsa ajuda. Que uma hora alcança, já se cansar de correr. Por isso eu sei que tá longe o momento em que eu vou morrer. Ando de porre demais pra compreender a santidade. Mas aqui dentro de mim, sempre afastei as maldades. Não existe amor SP, todos sabem, não se omisso. Mas ainda bem que a gente sabe muito bem o que é isso. Apesar dos apesares, agradeço de verdade por tanta desigualdade. Lares e bares no breu são histórias com filmagens. Lucro por curta-metragens, querendo abrir mais vantagens num roteiro que é só meu. Sabe o que eu falo, mano? Mano, licença aqui. Tem muita droga na roda na hora que pede por mais uma dose da cota. Cabeça de um MC sofre, que me dá ódio. Eu passo a mensagem, tenho coragem, mas não consigo refletir sobre um raciocínio irracional. Pra semelhança intestinal, de porta aberta cagou minha merda e você vê que cheira igual. No meu cordão umbilical, num formato anormal, tinha um bilhete escrito naquele, tava dúvida letal. Uau, às vezes acredito nele sim. Ao mesmo tempo que eu tô vivendo, eu vejo porque que ele acredita em mim. É mais um back. Os moleque, pare e reveja, beijo e reveja. Cada um tem o fim que merece. Deus, não me pare respirar novos ares, pois apesar dos pesares cê me deu hectares, mais de mil paladares, ares, degustares o que ofereceu. Quantas vezes enxergamos enxergares, mares entre luzes, meio a esse breu. E o que se passa entre fumaças são espíritos vagando pelo luxo.